Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Pelo último comentário do ano, a partir de sexta-feira agora, você já pegará um recesso, né, neste final de ano. Como é que está a situação do Sismuf? Ontem você comentou a questão lá da decisão judicial reconduzindo Walter André Ferreira à presidência do Sismuf, mas teve manifestação também da contraparte nesse assunto? Verdade. Eu recebi no meu computador ontem à noite um e-mail do senhor Marcos Pôncio. Quem é o Marco Pôncio? O Marco Pôncio era o assessor jurídico do Sismuf. E num determinado momento eles fizeram um movimento dentro do Sismuf que acabou redundando. Segundo o Marcos Pôncio, ele foi escolhido como presidente a presidência teria saído das mãos do senhor Walter Ferreira, que foi eleito por votação, e eles fizeram lá uma nova eleição e a presidência do Sismuf acabou caindo no colo do Marcos Pontes. Ontem eu falei que saiu uma decisão judicial, juiz da segunda vara civil, dizendo que a sede do Sismuf, ali na Avenida Naipi, onde fica a sede, teria que ser devolvida por Walter Ferreira. Aí o Marcos Pontes me mandou um e-mail dizendo que eu não estava entendendo bem o que estava se passando, que o juiz mandou devolver só a chave da sede, mas a presidência do Sismuf continua com ele. Oh, meu Deus, qualquer pessoa que leia ali a decisão, até publiquei, porque se a sede tem que devolver ao Walter Ferreira, fica subentendido que ele vai ocupar a sede para exercer a presidência do Sismuf, mas o Marcos Ponce disse que não é assim. E realmente, então, ficou muito confuso. Você pode me dizer o que está acontecendo, Guilherme? Que você sabe mais das coisas do que eu, afinal é âncora dessa rádio. De assuntos políticos eu deixo essa honra a você. Então, na verdade, eu prefiro ficar com o que o juiz escreveu, que houve o esbulho sucessório, continuo calcando naquela decisão judicial. Agora vamos aguardar os próximos dias, né? Estamos no final do ano, o ano inicia-se 2014, para ver o que vai acontecer ali. Mas, enfim, para mim, na minha ótica, continua prevalecendo a última decisão oficial judicial. Últimos dias do ano, começamos a temporada de balanços de final de ano. Inclusive, ontem a Prefeitura divulgou em seu site um balanço das ações da área da cultura, da Fundação Cultural. Nós conversamos aqui, inclusive, com o Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural. Não era este o assunto, conversamos sobre a questão do MIS Foz do Iguaçu, mas ele fez também um balanço a respeito de ações desenvolvidas na Fundação Cultural. E o seu balanço, Lucas? Bom, eu já tenho uma opinião um pouco que pragmática sobre a questão da cultura em Foz do Iguaçu. Eu sempre entendi, e vou continuar entendendo, é uma posição um tanto quanto ácida, mas é assim que eu vejo. Eu não acho que Foz do Iguaçu deveria ter uma fundação cultural. Para que ter uma fundação com tanta gente ali? Ao longo dos anos, a Fundação Cultural foi conhecida em Foz do Iguaçu como um local onde se emprega inúmeros, dezenas, quiçá centenas de cargos comissionados. O sujeito quer entrar na administração, ajudou o prefeito a se eleger, manda para a Fundação Cultural. E lá tem tanta gente lá que eles acabam... Os concursados mesmo são pouquíssimos, parece que não chega a 20 pessoas. Em determinadas administrações tiveram lá mais de 100, que são os cargos comissionados. Eu acho que não há necessidade de ter uma Fundação Cultural para fazer 3, 4 eventos em Foz do Iguaçu. Que eventos são esses? Nós temos a Fartal, nós temos o Salão do Livro e depois temos aí mais um ou dois eventos que são tradicionais, que são tocados pela Fundação Cultural. Ora, meu Deus, por que não instituir somente um diretor de cultura ligado, quiçá, à Secretaria de Educação? Instituiria-se um diretor de cultura para cuidar ali da biblioteca pública e fazer esses 2 ou 3 eventos? Não precisa dessa estrutura toda inchada. É o que eu acho, né? Ontem mesmo teve aqui, o senhor entrevistou o atual presidente da Fundação Cultural, ele falou justamente o que, que ele disse. Ele citou esses três ou quatro eventos que são tradicionais, a Fartal, a Feira do Livro, Carnaval, essas coisinhas aí que a gente está careca de saber. Para que ir toda aquela estrutura? Essa é a minha opinião que eu tenho. E outra coisa que eu notei também, que o senhor Alexandre Freire, né, que é o atual presidente do PMN, um partido político que estava na mão do presidente da Câmara, mas o presidente da Câmara, o Zé Carlos, passou para o PROS e deixou o PMN para ele presidir. Ele está sob uma suspeita forte, né, Guilherme? Não nos esqueçamos que o Observatório Social de Foz do Iguaçu, uma instituição aí importante que foi criada, ela visa fiscalizar o dinheiro público, Observatório Social, que tem em seus quadros renomados pessoas da cidade, todas com muita credibilidade, mandou um pedido de investigação para que o Ministério Público Patrimônio, o meu promotor do Patrimônio Público, Defesa do Patrimônio, investigasse aquela contratação do cantor Tom Zé quando esteve aqui. Isso já foi falado N vezes, né? E o senhor Alexandre Freire podia até, já que ele ocupou os microfones para fazer um balanço, podia ter abordado essa questão também, que ele está sendo investigado e que, no fim, ele fala o que ele quiser, enfim, né? Então, sobre a cultura de Foz, o que eu teria para dizer é isso. Não esqueçamos também que quase todos os prefeitos ao longo da história de Foz do Iguaçu, que mantiveram pessoas ali como o presidente da Fundação Cultural, raríssimo caso não deram escândalo. Nós tivemos ali um pouco de tudo. Tivemos um presidente que foi acusado de assédio sexual, tivemos o próprio do finado Dudu Constantinopoulos foi condenado e por aí vai. Então, a minha opinião é essa. Extinga-se a Fundação Cultural e crie uma diretora de cultura para economizar para os cofres públicos, para investir esse dinheiro aí que se gasta lá em educação, em saúde, ou quiçá em segurança ou outras coisas mais rentáveis para o contribuinte. E hoje é seu penúltimo comentário ao vivo aqui no estúdio neste ano. Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que balanço podemos fazer deste ano legislativo, que é o primeiro ano da atual composição da Câmara? A Câmara, já falei, a Câmara, nossa Câmara, a exemplo do resto desse país, ela tem uma tendência a apoiar todos os prefeitos da hora. É assim que funciona, por causa de uma coisinha chamada cargos comissionados. Enquanto existir o Instituto do Cargos Comissionado nas prefeituras de todo esse Brasil, as câmaras legislativas farão tudo o que o Executivo pedir, porque eles têm interesse, eles têm cargos. Ali na Câmara nós temos 15 vereadores, provavelmente 14 têm os chamados cargos no Executivo, que são dados, né? O Executivo oferece para eles, olha, cada vereador pode ter 3, 4, 5, 6, 10, dependendo do peso do vereador, eles ganham cargos na administração. E cargo significa o quê? Salário no final do mês. E eles, de uma certa forma ou de outra, ficam atrelados ao Executivo. A Câmara de Foz não é diferente. Nós tivemos aqui grandes, né? A Câmara faz o trabalho dela. Por exemplo, nós estamos aí agora, um cidadão ontem postar no Facebook uma postagem sobre, eu estou até investigando isso, que se for de verdade, nós iremos nos aprofundar no assunto. Diz que aquele deputado Beni Rodrigues, do PSB, que está no terceiro mandato, diz que no último, agora nesse ano que ele ficou lá, ou no último mandato dele, ele aprovou um projeto. Quer dizer, a produção dele foi baixíssima. Nós temos caso lá de vereador que está no sexto mandato. Enfim, a atual legislatura está aí, né? Foi vítima de foro, caiu sobre a Câmara vários escândalos, não nos esqueçamos, né? No início da legislação, o próprio presidente do Legislativo, ele está aí sendo processado por formação de quadrilha, aquelas coisas todas. Esse último redundou nessa briga homérica do Vitorassi com o Zé Carlos, né, que chamou a atenção do Estado todo. Isso aí ganhou toda a mídia, o Vitorassi ameaçando o seu colega. Eu não sei se o balanço positivo, como disse aqui o presidente na microfone da CBN ontem. Enfim, pode ser que ele ache produtivo na cabeça dele. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa produtividade da Câmara. Enfim, é isso aí que eu acho. Eduardo Lucas, volta amanhã com a última participação? Sim, amanhã, sexta-feira, depois estaremos de férias. Tenham todos um bom dia.